você sou maloqueiro, é. Vai, pra você dar pra ela o que ela quer. Você tem que saber, mulher, seu sonho é ter um maloqueiro, é. Vagabundo das quermesse vem, poço de clichê, pros staff de ladrão, as ondas mina mexer. Nunca tive, mas mesmo assim sempre manda e vem. Antes do nome elas perguntam quanto que cê tem. Ela vai contra o pai e a mãe. Quem tem um neguinho de estilo cola, de braço cruzado com tênis furado na sola. Super tape cheio de palmilha, mas nasci dos 12 molas. Cê quer ver a vida pela, engordando na barriga e a fina nas canelas. Parando na subida, dando ré na banguela. Pagando de gatinho, andando com as cadelas. Em Curitiba eu vejo as pena que nenhuma. Elas diz que até sou sim, só faltou. Eu sei que elas não querem andar de bus vivã, mas se for só descida eu levo de rolê, mano. Quer me empregar, valor pelo que eu tenho na carteira. Se depender de mim vai se locomover só de rabeira. Muita calma, nem tudo é só lamento. Cê acha uma pá de vida num pedaço de excremento. Respeita quem eu sou, respeita meu lugar. Tem bactéria que nasce na bosta e vamos pra cima, vai. Pra você dar pra ela o que ela quer. Você tem que saber o que ela quer. Mulher, seu sonho é ter um maloqueiro, né? Muito prazer, sou maloqueiro, é. Vai, pra você dar pra ela o que ela quer. Tem que saber o que ela quer. Sua mulher, seu sonho é ter um maloqueiro, né? Muito prazer, sou maloqueiro, é.